de Deus. Nós encontramos ali respostas para a nossa alma. Deus abençoe você que passa por pelo passo da vida. Nome de Jesus. Thank you.